Era o que você queria? Então toma! Príncipe Negro Retrô, ele chegou! O sol começa a brilhar e eu sozinho aqui. Sempre a esperar você e não vem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Liguei pra você, foi tudo em vão. Não ouvi sua voz. Tentei te esquecer, tudo me lembra. Posso te ligar agora? E não vem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Prazer me encontrar do Gomes, também meu parceiro Rogério, a Anne e o seu príncipe Rafael da Guilherme. Tá no Redro, tá no Gazota. Aniversário do Magrelo. A noite se foi, o sol. Só quero uma coisa, só quero o bolo do Magrelo, só quero o redondo do Magrelo. Sempre a esperar você e não vem pra mim. Não me deixe triste assim. Sem você minha vida é tão ruim. Liguei pra você, foi tudo em vão, não ouvi sua voz. Tentei te esquecer, tudo me lembra você. E não vem pra mim, não me deixe triste assim. Vem pra mim, sem você minha vida é tão ruim. Se você quiser voltar pra mim, será mesmo? Vou te perdoar o que me fez. Também com a gente, meu parceiro DJ Lúcio. Mas tem que lá do Nova Dimensão da Gagê, Lúcio! Fica à vontade, meu parceiro. Toda vez que estivemos aí no Nova Dimensão, a gente é muito bem recepcionado por essa galera. Galera do Nova Dimensão, sinta-se à vontade, Luz, aqui no Retrô. Tamo junto, tá com a Rebelde. Já cansou de tanta brincadeira. Se quiser voltar, pode chegar, que a casa é sua. Mas tem que ficar Rebelde Saudade. Sem teu carinho, vou sofrer sozinho. Vou morrer, a solidão está doendo em mim. Sem teu carinho, vou sofrer sozinho. Vou morrer pela última vez. Volte pra mim. Anselmo, Luizinho e o Beto Saudade aqui na Pedreira, já aqui no Gazota. Fica à vontade! Sem teu carinho. Sem teu carinho, vou sofrer sozinho. Vou morrer, a solidão está doendo em mim. Sem teu carinho, vou sofrer sozinho. De saudade. Sinto falta de você. Sem você não sou ninguém. Meu parceiro Luiz André, já chegando pra gravar tudo hoje no Retrô, hein? Bora, André! Não me abandone. Chegou o disco voador! Sou capaz de enlouquecer. Eu não vivo sem você. Eu sei que vou sofrer. Sem amor, por Deus, outra vez te peço, largue tudo e vem pra mim, pra viver até o fim. A minha vida, você não pode imaginar o quanto eu te amo. Nada existe sem você. Você é minha vida. Você é o que eu mais quero. Te amo. Te amo. Te amo. Sem você eu não existo. Sou pobre sonhador. Sem carinho e sem amor. Príncipe Negro. Por Deus, outra vez te peço. Largue tudo e vem pra mim, pra viver até o fim. Sentindo frio na minha solidão. Aniversário da Rosa Santana também com a gente. E toda a sua família comemorando hoje aqui no Casoda. Parabéns, Rosa! Aumenta minha sede. Eu fico assim, ó. Eu fico assim na mão. Quem mandou você cruzar meu caminho? Me prendendo a cada passo e a cada olhar. E nos sonhos eu me pego te beijando e sentindo os teus carinhos. Oba! Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Tem que ser pra ontem. Me dá teu telefone. Inventa um bom lugar. DJ Everton Mix. Demorou, mas o homem chegou, hein? Vem conhecer o nosso Príncipe Negro. Obrigado, Everton Mix. Um dos caras que eu tenho uma admiração imensa pelas músicas do Baile da Saudade. Está aqui com a gente. Alô, Everton! Tamo junto, fica à vontade no retrô. Marioli! Quarto me sinto vazio, sentindo frio na minha solidão. Eu olho teu retrato preso na parede, aumenta minha sede. Olha o que deu. Eu fico assim na mão. Quem mandou você cruzar meu caminho? Me prendendo a cada passo e a cada olhar. Bora, Casoda! Em sonhos eu me pego te beijando e seguindo os teus. Bora que tá formado, meu irmão! Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Me dá teu telefone. Inventa um bom lugar pra eu te ver. Não vou me contentar em te amar. Casota, vem! Então vem, como um passarinho. Príncipe Negro. Vem me dar carinho. Quero te amar. Príncipe Retrô. Vem ficar do lado dos carinhos meus. Próxima sexta-feira, o nosso Retrô está aí no Budiguinho. Próximo sábado, dia 7, nós estamos na cidade de Capanema. Aí o Retrô em Capanema, hein? Vem dizer pra mim. Pela primeira vez em Capanema. Quero te escutar. Domingo, dia 8, quadra da prefeita do Guamá. E no dia 9, na outra segunda-feira, nós estamos aí na casa da cerveja, na antiga Toca do Lobo, aqui na Pedreira. Segunda-feira tem Retrô. Na casa da cerveja, antiga Toca do Lobo. Então vem, como um passarinho, vem me dar carinho, quero te amar, doce mel. Príncipe Negro. E agora? Jurei nunca mais amar ninguém. Pensava assim até te conhecer. Desde quando te amei pela primeira vez, que fosse só mais uma aventura, pensei. Grande amigo Alan e o Joel do Barreiro. Mas quando na manhã se... Galera do Barreiro, em beijo com a gente, obrigado. E sozinho acordei. Oba! Que faltava algo dentro de mim notei. DJ Rebelde. E quando lhe reencontrei, naquele baile com você dancei. Disse pra mim mesmo, o maestro da saudade. Desde então os meus olhos são seus, minha boca é sua, meu corpo é seu. E sempre vai ser assim, porque amo você. DJ Rebelde Saudade. Desde então os meus olhos são seus, minha boca é sua, meu corpo é seu. E sempre vai ser assim, porque amo você. Jaguinho, saudade, vai parar, Thiago! Fica à vontade! Mas quando na manhã seguinte, baby, sozinho acordei, e faltava família rebelde. Notei, a nossa família está desde o início, desde o começo, do sucesso. Você dancei, esse pra mim mesmo, Príncipe Negro. Sarei. Família DJ Rebelde, sempre dando show nas festas do maestro. E sempre vai ser assim, porque amo você. E desde então os meus olhos são seus, minha boca é sua, meu corpo é seu. E sempre vai ser assim, porque amo você. Retrô no Cajuna! Ontem à noite eu me vi, Príncipe Negro, envolvido em teus braços. Hoje eu já me senti flutuando no espaço. Se você tem alguma coisa pra me dar, a hora é essa, meu irmão. Chegou a hora certa pra gente se amar. Pois quando se chega o momento em que dois pensamentos não sabem o que faz, o mundo inteiro critica e a gente quer mais. Pois quando se chega o momento em que dois pensamentos não sabem o que faz, o mundo inteiro critica e a gente quer mais. Ah, ei menina, te amo demais. Ah, ei menina, eu sou seu rapaz. Ah, ei menina, te amo demais. Ah, ah, ah. Ei, menina, eu sou seu rapaz. DJ Edilson, DJ Edilson e DJ Rebelde. Príncipe Negro Retrô, uma viagem no tempo. Príncipe Negro. Ontem à noite me vi envolvido em teus braços. Hoje eu já me senti flutuando no espaço. Se você tem alguma coisa pra me dar, meu irmão, a hora é essa, cara! Chegou a hora certa pra gente se amar. Olá, Gleice! Pois quando se chega o momento em que dois pensamentos não sabem o que faz, o mundo inteiro critica e a gente quer mais. Deu vontade de tomar banho de piscina agora. Pois quando se chega o momento em que dois pensamentos não sabem o que faz, valeu, Gão! O mundo inteiro critica. Trouxe da junga, Gão! A gente quer mais. Ah, ei, menina, te amo demais. Príncipe Negro Retrô, Retrô. Você partiu e eu fiquei. Na sua ausência eu chorei. Bora, Júnior! Sentindo no meu peito a dor da sua. Bora, Cajota, pra dançar com o Retrô! Sem ter os teus carinhos. DJ Rebelde. Por isso vim pedir perdão. Fazer feliz meu coração. Que não consegue mais viver sem você. Nunca mais vou deixar você tão só. Nunca mais vou brincar contigo. Nunca mais fica sem você. Nunca mais. Saudade. Foi assim que descobri o amor. Você partiu e eu fiquei. Na sua ausência eu chorei, sentindo no meu. A nossa segurança, Silvana. Segue a gente junto com a Kika da Pedreira. Sinta-se à vontade, né, Silvana? Sinta-se à vontade no Retrô. Sinta-se abraçada pelo seu maestro rebelde. Por isso vim pedir perdão. Fazer feliz meu coração. Que não consegue mais viver sem você. Nunca mais vou deixar você tão só. Nunca mais vou brincar contigo. Nunca mais fica sem você. Nunca mais. Príncipe Negro. Nunca mais vou deixar você tão só. Nunca mais pobre. Nunca diga nunca. Nunca mais fica sem você. Saudade. Em cada virada, em uma só emoção, é o Retrô do Cajota. Quando aí, André. E meu amigo legal. Toca-te, rebelde. Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Fala pra ela assim, ó. Bebê, eu te te amo. Meu bem, eu te amo. Para de contar mentira. De cuca legal. E é sempre coisa e tal. Não ama nada, meu. Dali Gajota! Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Conceito que mudou de vez o cenário de aparelhagem no Pará. Príncipe Negro Retrô. Depois dele, nada mais será como antes. Alô, Cajota! Quero ver agora. Quero ver a galera que é bom de caqueado. Vai pra cima agora! Como de carinho, o homem que deu o pontapé inicial da nossa festa aqui no Cajota, inclusive estava na beira da piscina, pegando aquele bronze, molhando os pés e tocando pra galera na beira da piscina, meu parceiro DJ Rafael, aí do Nova Dimensão, olha lá da sua esposa com a gente, olha Rafael! O André já tá serrando, hein, André? André do Comércio. Explode, Gajota! Pra cima, garoto! Negro. Alô, Lasgo! Chama o gagueado! Tá calo duro. Príncipe Negro! Scooby-Doo-Bidu. Oi! Oi! Oi! Oi! Qual foi, Carmelúcia? A capacidade na área, moleque! É que aí é bom de xingado, moleque! Olha o caqueado dele aí, ó! Ladislau, não vai arranhar teu carro, hein? Oh, amiga Jota. Pergunta pra vocês. Quem nunca chupou um osso aí, hein? Me fala. Eu duvido. E dizer que só tu já comeu carne, né? O osso tu joga fora, né? Lá que tá o gosto, mulher. Chupa o osso que tu vai ver. Grande amigo Léo, promotor de eventos. Aí da casa dona daqui com a gente. Bora, capacidade! É muita onda! Tá a rir, né? A vida corre até bem. Toma lá! Ai, você abusou. Namorada do outro não se mexe. Olha só, deixa esquecer. Chupa o osso. Agora aguenta. Toma lá. Oh. Ai, mano, bacané. Ai, mano, bacané. Ai, mano, bacané. Ai, mano, bacané. Agora aguenta. Toma lá. Só quem vem e aguarda aí! Deixa eu tocar isso aqui pra te lembrar os tempos do clube. Se joia, ó! Príncipe Negro. DJ Rebelde é retrô. DJ Rebelde é retrô. O maestro da saudade é Príncipe Negro. Venha você também fazer essa viagem no tempo. Vem! Se pra nós houvesse tempo, nova chance eu me daria. Pra tocar saudade, bora. Se pra nós houvesse jeito, de outro jeito eu te amaria. Se pra nós houvesse escolha. Ah, essa não, maestro! Se pra nós não fosse tarde pra uma outra tentativa. Alô, Cajota! Se entre nós ainda existisse o respeito, novamente eu te prendia no meu peito e diria pra você não ir embora, não ir embora. Se existisse uma saída, um caminho, de eu não ter que me aturar assim sozinho, pediria pra você não ir embora agora. Olha, não há mais jeito. Tá quebrado e não dá mais conselho. Tá quebrado e não dá mais conselho. Tá quebrado e não dá mais conselho. Tá quebrado e não dá mais conselho. Tá quebrado. Príncipe Negro. Não dá conselho. Se pra nós houvesse tempo, nova chance eu me daria. Se pra nós houvesse jeito, de outro jeito eu te amaria. O maestro da saudade. Maestro da saudade. Se pra nós houvesse escolha, uma outra alternativa. Olha a saudade do retrô. Se pra nós não fosse tarde pra uma outra tentativa. Alô, Cajota! Se entre nós ainda existisse o respeito, novamente eu te prendia no meu peito, pediria pra você não ir embora, não ir embora. Se existisse uma saída, um caminho, de eu não ter que me aturar assim sozinho, pediria pra você não ir embora agora. Príncipe Negro. Olha, não há mais jeito. Tá quebrado e não dá mais conselho. Tá quebrado e não dá mais conselho. Tá. Certa vez alguém que mostrou-me todo o encanto dos rios, dos montes, das flores, das noites de lua. Saudade. Vinha sempre pelas manhãs me mostrando pureza velha, rios dos campos. Ouvíamos juntos o canto das graças tão lindo. Bora dançar saudade com o retrô já já. Tem o som mineral. E me ensinou a sentir o amor. Me mostrou um mundo de sonhos. Os pássaros sempre cantavam quando ela passava. Saudade, saudade. Onde ela está? Preciso saber. Sem seu amor não posso viver. Quem me dera poder me encontrar novamente com ela. Jamais pensei um dia sofrer. Acreditei nunca perder. Seu amor, seu olhar, seu sorriso, seu jeito tão doce, tão meigo. Mas ela se foi. Thank you. agora é Retrô. Príncipe Negro Retrô. Os passarinhos não cantam mais, já não há noites de lua. No céu as estrelas choram em forma de chuva. Um dia ela chegou pra mim e falou: até a vista. Justiceiros da saudade com a gente. Desde então eu não acho. Alô, justiceiros! Bora, Leleca! Onde ela está? Preciso saber. Toma, Ju. Seu amor. E a Cleice com a gente. Quem me dera poder me encontrar novamente. Bora dançar saudade com o maestro! O maestro da saudade. Mas ela se foi. Você para mim é um pássaro que voa pra longe ao amanhecer. É mais livre que o vento no espaço. É o ar que eu respiro. Pernambuco pai, Pernambuco filho com a gente. Você para mim é a luz. Descemos abraço cordial do seu maestro. Tudo ilumina e sabe aquecer. Vamos juntos! Você é meu fogo, é meu farol. Estrela que chega ao entardecer. E sem você! Sem você não durmo. Sem você não sinto fome. Quase não respiro. Longe dos seus braços, eu não sou o mesmo homem. Assim! Sem você não durmo. Sem você não sinto fome. Quase não respiro. Bora, capacidade, vai pra cima, meu filho! Eu não sou o mesmo homem. Você para mim é a água que eu bebo, fonte onde a sede vou saciar. Você é o mar que me mete em medo. Você é o rio que eu sei navegar. Você para mim é o chão que eu piso, me dá sustento e também a flor. Você é o caminho do paraíso. O meu alimento é o seu amor. Sem você não durmo. Sem você. Não sinto fome. Quase não respiro. Longe dos seus braços, eu não sou o mesmo homem. Sem você não durmo. Meu amigo Jessé Redro, você não sinto. Sempre fome. Que a gente ao lado do seu grito, oi Jessé. Quase não respiro. Longe dos seus braços, saudade. Eu não sou o mesmo homem. Jota! Bora dançar! Quando a gente se encontra, tanta coisa passa no meu pensamento. Saudade. Tanta paz no seu sorriso, que é tudo que eu quero e mais preciso. Vejo nele a liberdade de um amor que vai ficando cada vez maior. Comida, cheguei a abraçar! Meus amigos, a Cris Fecho e os seus amigos me avisando. E amanhã nós vamos lá no Retiro dos Certinhos, lá em Mosqueiro. Participação especial do Rebelde no aniversário da Cris Fecho, lá em Mosqueiro, amanhã, hein? Que alô, Cris! Parabéns pra você, mulher! E a noite tem bolero. E aí você vem. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco. Que eu nem sei se no meu peito cabe paz. Oh, que eu nem sei do que ser capaz. Espaço pra esse amor. Parceiro Japa aí do Japa Burgues. Que eu nem sei se nunca gente alô Japa. Tamo junto. Que eu nem sei do que esse amor pode para ser. Para cajota. Que eu nem sei do que esse amor pode ser capaz. Príncipe Negro. Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. Chamando pra chão toda a galera aí da LG de Castanhão. Parceiro Vaguinho e companhia, tá aqui com a gente. Toda a galera da LG lá de Castanhão. Valeu! Festa de palavras. Bora, DG Rafael! A live! Direto do Cajota! Mostra como é que já tá aí o Cajota, hein, Rafael? Vamos lá! Era duro trabalhar e difícil levar alguns pra casa. Príncipe Negro. Eu sonhava mais e mais, pensando que te tranquilizava. O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas. Depois de um longo tempo de engano, Vigia Alexandre. Aí do Primo Som tá aqui com a gente. Alô, Alexandre! Olha o Lúcio. Eu fumo meu tempo. Nunca no Babilônia. Levando momentos de desejos, noites de amor. Kika da Pedreira. E hoje essa gente tá graça com a gente. Graça. Obrigado, graça. Essa foto é relíquia, hein? Manda pra mim, por favor. Você pode mandar pra mim, né? Você pode mandar pra mim essa foto? Eu lhe agradeço, tá, meu amor? Tamo junto. Bora! Vou andando pelas ruas, misturando as verdades. Bora, Nilson! Galera do Juruna chegando com a gente! Te procuro em cada esquina e por onde passo vejo teu sorriso. Parceiro Neguinho e dos irmãos, saudade da gente. Valeu, Neguinho. E fugindo de mim mesmo, vou tentando começar de novo a vida. E hoje meu corpo te reclama. Eu fumo meu tempo em nossa cama, lembrando momentos de desejos, noites de amor. Já já deu um som no Cineirão! E hoje meu mundo não tem graça. Sou resto de sol. Para a capacidade! Meus olhos perdidos no vazio que você deixou. Dali retrô. DJ Rebelde. Maestro da saudade. Não, eu não quero deixar acabar a poesia. Eu não quero virar uma máquina fria e nem me programar feito um computador. Não, não, não. Eu não quero te olhar como um corpo somente que se entrega pra mim. Corresponde, não sente, que se liga como um videogame de amor.